Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção de Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zarabelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Adriano Vieira. E nas montagens, Carlos Lima. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa de confraternização Raízes do Brasil. E estamos começando um novo mês de novembro. Nossa, já chegamos no fim do ano, né? Já chegamos no Natal, já é o mês que vem. Hoje é sábado, dia 1 de novembro de 2008. E como em todos os sábados, o programa é recheado com mais colaborações de ouvintes que mandam piadas, causos, poemas, etc. e tal. Qualquer tipo de curiosidade que você enviar para o programa Raiz do Brasil, para as audições de sábado, o que a gente puder aproveitar, a gente aproveita com muito gosto. E sempre presente no programa Raiz do Brasil, o nosso querido poeta sonhador, vassoureiro, Paulinho Gama, lá de Ferraz de Vasconcelos. E ele mandou essa carta no dia 13 de outubro. E marcou uma poesia com esse título, com esse dia, 13 de outubro. 13 de outubro tem comemoração. Quero ter no bolso, tenho no coração. Fiquem ligeiro, falo de dinheiro e do Coringão. 13 de outubro, satisfeito estou falando. Componho com alegria, escrito eu vou deixando para esta grande geração. Falo de coração no dia do corintiano. Nós temos este dia, com esforço adquirimos. Foi em 1977 que da fila nós saímos. Novo dia raiou, uma estrela brilhou, novo horizonte foi surgindo. Este dia de glória se oficializou. Contamos o calendário, 31 anos já passou. A grande nação gravou no coração e não se apagou. Só a nação corintiana tem um dia oficial. As outras torcidas ficam sendo muito mal. Para marcar este dia, escrevi esta poesia, sou um poeta natural. Para finalizar, este letreiro, 13 de outubro também é dia oficial do dinheiro. Quem tem ele, tem tudo. Quem não tem, pula miúdo e vive em desespero. Eita, Paulinho Gama, nosso querido poeta sonhador lá de Ferraz de Vasconcelos. E para ele vai a música com Arlindo Bertio, do próprio Arlindo Bertio, Valsa para Dona Mafalda. Nós ouvimos com Arlindo Bettio, do próprio Arlindo Bettio, Valsa para Dona Mafalda. Foi a música que a gente ofereceu para o Paulinho Gama, porque ele manda poesia e às vezes nem pede música, já manda poesia direto para o programa de sábado. E quando dá certo, a gente está sempre falando das poesias escritas pelo Paulinho Gama, um poeta natural. Programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Para você participar por carta, enviar colaborações para o programa de segunda a sábado, pedindo músicas também, você pode se utilizar do endereço Rua Senes Brig 378, Água Branca. O CEP é 050-36-900 e coloca no envelope Programa Raízes do Brasil. Você pode escrever uma cartinha, escolher músicas para serem tocadas, pode fazer oferecimento das músicas que você escolheu e se você tiver datas festivas a comemorar, você pode mandar para a gente que a gente anuncia com muito gosto. Sempre manda com um pouco de antecedência para coincidir mais ou menos, né, na época a gente anunciar as festividades no seio de sua família. Agora a gente vai seguindo atendendo o pedido de Ismael Borba Gonçalves. Ele reside no Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. Pediu com mensageiro e mexicano, Estrelinhas do Céu. E depois, o pedido de Albertino Camilo da Silva, residente na Vila Mascote. Pediu com Pedro Raimundo, Na Casa do Zé Bedeu. Estrelinha do céu, a ti faço uma prece, para que regresse o meu grande amor. Porque sozinho já não tenho calma, presinto minha alma soluçar de dor. Soluçar de dor. Céu que vives a brilhar, peço que dê fim neste meu penar. Porque de amor quase morro, este amor só por maldade, para mim não quer voltar. Para mim não quer voltar. Nosso Senhor, para Ele devolver a mim o meu ex-amor, o meu ex-amor. É uma festa na casa do Zé Bedeu, pessoal! Ei, na festança boa! Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu na noite de São João, na casa do Zé Bedeu. volta das 6 horas tava grossa a brincadeira. Zé Bedeu gritou: moçada, vamos acender a fogueira. Nós fomos todos pra rua, fizemos roda cantar. Quando a fogueira acendeu, todo mundo quis pular. Zé Bedeu foi o primeiro a cair na brincadeira. Foi pular de mão no bolso, caiu dentro da fogueira. Esse velho metido almoço, o que acontece é isso? Ô, velho mal! A velha Chica Lolota, que estava toda animada, foi pular, caiu a saia, ficou toda sapecada. E eu gritei: joga a velha na água, que é pra mal de não queimar tudo. Quando foi às 9 horas, Zé Bedeu veio avisar: vamos todos pro salão, que o baile vai começar. Eita! Quando foi às 11 horas, Zé Bedeu gritou assim: vamos todos pra cozinha, tem batata e aipim. Os velhos tão proibidos de comer amendoim. Chamaram a deixa, deixa o tuba comer o amendoimzinho dele. Todo mundo foi comendo em teatro, madrugada, Zé Bedeu gritou assim: atenção minha moçada, vamos todos pro salão pra soltar a fogueta. Aí é que foi o alvoroço. Primeiro que vai soltar é os meninos agora. Os meninos e as meninas, sapuceiro e pequenininho, não deixaram soltar bomba, mas soltavam foguetinho. E agora é as moças, rapaz. Estas mocinhas de hoje, toda cheia de coisinha, não quiseram soltar bomba pra moda e soltar rodinha. A rapaz de uma moça amarela que soltava cada rodinha vermelha, que era uma beleza. Os rapazes envergonhados, só pro modo, e as mulheres não quiseram soltar bomba, mas soltavam buscapé. Aí chegou um camarada, soltou um buscapé que saiu pro galeiro, caramba. Os velhos foram chegando, todos de chapéu na mão, soltaram no meio da sala e soltaram bomba rojão. Aí o tuba chegou, soltou um rojão daquele braço. A sogra do Zé Bedeu também se alvoroçou, foi soltar um foguetão, mas o marvado falhou. Estas velhas são cansadas. As velhas se revoltaram, deram logo um contra-ataque. Como não tinha mais bomba, só soltavam trique-traque. E uma velha que chegou no meio da sala, só fazia assim. Danado com tamanha confusão, chegou no meio da sala e deu um tiro de canhão. Aí o velho tava por conta do belebel. Minha gente, fique certa, tudo isso aconteceu na noite de São João, na casa do Zé Bedeu. A todos muito obrigado, quem vai se embora sou eu. Agora vai na casa do Zé Bedeu, pessoal! E na sogra do Zé Bedeu, a velha soltou um rojão, a bomba falhou. Ei, a barbaridade, tivemos que lavar o salão todinho com água de criolina. Vai embora, pessoal! E vai sair o ouro! Nós ouvimos com o mensageiro mexicano, de latinho mexicano, Estrelinhas do Céu. Foi o pedido do Ismael Borba Gonçalves, presente no Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. E vejamos para quem ele ofereceu. Ela ofereceu para Elviro e os demais ouvintes. E ele pergunta para mim: você era da dupla Barreto e Barroso, sim ou não? Ah, sim, claro. E eu era o Barroso. Eu fui o Barroso. E chegamos a gravar um LP. Nós estivemos juntos de 1982 a 1989, viu, Ismael? Perfeitamente. Ele reside no Jardim São Bernardo, em Santo Amaro. Muito obrigado pela participação no programa Raiz do Brasil. O pedido depois foi de Albertino Camilo da Silva, da Vila Mascote. Pediu com Pedro Raimundo, do próprio Pedro Raimundo, na casa do Zé Bedeu. Ele ofereceu para a esposa Maria José dos Santos Silva, que fez aniversário... Não, vai fazer aniversário ainda no dia 22/11. 22 desse mês, né? Novembro, dia 22, aniversário da Maria José dos Santos Silva, que é esposa do Albertino Camilo da Silva, da Vila Mascote. Parabéns e felicidades. Programa Raízes do Brasil. Se você é internauta, se você gosta de navegar pela internet e se você é ouvinte do programa Raiz do Brasil, você pode, através da internet também, participar do nosso programa. Mande um e-mail para raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. E agora a carta da tia Uta, também está sempre presente no programa Raiz do Brasil. E para os programas de sábado também, ela sempre manda colaborações. A Ursulina Bombardi, a nossa querida tia Uta de Montequemo, mandou aqui uma mensagem com o título Persistência. Nas lutas diárias da vida, lembre-se de que tudo tem um tempo próprio para realizar-se. A árvore mais alta do mundo um dia foi semente. O mar gigantesco é formado por pequenos rios que despejam suas águas em um encontro marcado. A hora do relógio é formada por segundos que se juntam para formar um minuto. A casa mais bela e rica um dia foi apenas projeto. Assim, tudo segue aos pulos ou com privilégios. Tudo é justiça pura. Sabendo que o mundo é construído por etapas, que tudo está em seu devido lugar e momento certo, não abandone seus sonhos. Não desista de lutar pelo seu crescimento. Refaça seus planos se preciso for, ajuste-o ao momento atual e se agarre com Deus. Beleza, tia Uta. E ela pediu com Tenório Praense, do Praense Tony Gomide, Apagão Aéreo. Amor, estou desesperado, há 15 horas parado, não sei o que faço. Virou uma calamidade a grande quantidade de aviões no espaço. E neste sufoco me vejo louco de desejo de estar a seu lado. Mas o problema é muito sério, o espaço aéreo está congestionado. Estou aqui no aeroporto, neste desconforto, nesta espera infinita. Quisera estar com você, mas pra meu desprazer aqui estou ainda. Aqui avião não decola, é pranto que rola num triste cenário. Mas eu não quero nem pensar que não vou estar no seu aniversário. Amor, estou desesperado, há 15 horas parado, não sei o que faço. Virou uma calamidade a grande quantidade de aviões no espaço. E neste sufoco me vejo louco de desejo de estar a seu lado. Mas o problema é muito sério, o espaço aéreo está congestionado. Estou aqui no aeroporto, neste desconforto, nesta espera infinita. Quisera estar com você, mas pra meu desprazer aqui estou ainda. Aqui avião não decola, é pranto que rola num triste cenário. Mas eu não quero nem pensar e não vou estar no seu aniversário. Estou aqui no aeroporto, neste desconforto, nesta espera infinda. Quisera estar com você, mas pra meu desprazer aqui estou ainda. Aqui avião não decola, é pranto que rola num triste cenário. Mas eu não quero nem pensar e não vou estar no seu aniversário. Nós ouvimos com Tenório Praense, do Praense Tony Gomiti, Apagão Aéreo, que foi a solicitação da nossa querida Ursulina Bombardi, a tia Uta, lá de Monte Cameron, que mandou uma mensagem muito bonita. E ela ofereceu esta música para Isa Cunha, para Irene Primozic, para Helenice Bela Cruz, para Miguel Fernandes e a Terezinha, lá da Moca. E ainda mandou mais um negócio aqui. O segredo de viver feliz não está em fazer o que se gosta, mas sim em gostar do que se faz. Perfeito. Muito obrigado, viu, Ursulina Bombardi. Programa Raiz do Brasil, Cultura de São Paulo. Olha a Isa Cunha também presente, ela que mora no Jardim Sara, Rio Pequeno. Ela pediu com o milionário José Rico, Se Eu Não Puder Te Esquecer. E depois o pedido de Euclides Bugiga do Cangaíba, com trio Parada Dura, de Marrequinho e da Es Rosa, Endereço da Felicidade. Se eu não puder te esquecer, mando dizer uma flor, mando uma estrela avisar, e o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Mando dizer uma flor, mando uma estrela avisar, e o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz, se amor. verde de número 20 da pequena rua do bairro Bonfim. É onde eu passo momentos felizes com uma pessoa que gosta de mim. Alma sertaneja, coração amigo, naquele endereço vive a me esperar. Ali eu encontro a felicidade que no agasalho de simplicidade ansiosamente me espera chegar. Mágoas e desilusões. Ali só se fala de coisas bonitas, na doce harmonia de amor sem igual. Ali me espera uma certa pessoa, criatura humilde, tão santa e tão boa, que vive tranquila na ausência do mal. Mas que não se queixa nem por um instante. É minha mãezinha que ali eu encontro, a quem eu dedico o amor mais profundo. A casinha verde é bastante singela, dentro dela, porque minha mãe representa meu mundo. Nós ouvimos com o milionário José Rico, de Moacir Franco, Se Eu Não Puder Te Esquecer. Foi o pedido da nossa querida Isa Cunha, nossa florista lá do Rio Pequeno, Jardim Sara, no Rio Pequeno. Isa Cunha, muito obrigado. Ela ofereceu para Oswaldo Montilha, para José Brito e a Neuza, para Miguel Fernandes e a Terezinha, e para todos nós aqui do programa Raízes do Brasil. Muito obrigado, viu, Isa? Um beijo para você. E o pedido depois foi de Euclides Bugiga, residente no bairro da Cangaíba. Ele pediu com o trio Parada Dura, de Marrequinha e Odaesa Rosa, Endereço da Felicidade. E o Euclides Bugiga ofereceu para todos os ouvintes que acompanham diariamente o programa Raízes do Brasil. Você também pode telefonar de segunda a sexta-feira e fazer seus pedidos musicais aqui no programa Raiz do Brasil. De segunda a sexta-feira, dois telefones estão à sua disposição, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. Anote aí, prezado ouvinte, 2182-3081, 2182-3082. São dois telefones à disposição de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 18 horas. Portanto, você tem a semana toda para telefonar, deixar seus pedidos anotados para o programa Raiz do Brasil. Escolha as músicas, pode fazer oferecimento das músicas escolhidas. E se tiver alguma data para ser comemorada, você pode deixar também anotado aqui pelos telefones 2182-3081, 2182-3082. Nós temos aqui uma carta do João Pedro, lá de São Bernardo do Campo, e ele mandou uma piada para a gente, além do pedido musical que ele fez. No ônibus, o padre senta-se ao lado de um bêbado que tenta com muita dificuldade ler o jornal. Com a voz empastada, o cara pergunta ao padre: Padre, o que é artrite? Irritado e para dar uma lição de moral, o padre responde: ora, artrite é uma doença provocada pela vida irregular e pelo álcool. Aí o bêbado se cala, fica com os olhos do jornal tentando ler. Achando que tinha sido muito duro com o sujeito, o padre tenta amenizar. Aí o padre pergunta: há quanto tempo o senhor está com artrite? Eu não tenho isso. Segundo esse jornal, aqui, quem tem é o Papa. Eita! O João Pedro pediu com a Inesita Barroso, de Okelsis Laureano, Moda da Pinga. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, foi lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago um garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi, lá. O marido me disse, ele me falou: largue de bebê, peço por favor. Prosa de homem, nunca dei valor. Bebo com o sol quente pra esfriar o calor. E bebo de noite, é pra fazer sua dor. Oi, lá. Pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga, eu caio contente. Oi lá. Pego o garrafão e já balanceio. Que é pra morder ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez porque acho feio. No primeiro golpe chego em pé no meio. No segundo trago é que eu desvazeio. Oi lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo nos copos, bebo na tigela. E bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pinga na goela. Oi lá, ei marvada pinga. Eu fui numa festa e no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. E tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Aí de braço dado é com dois soldados. Aí muito obrigado. Depois da piada que o João Pedro de São Bernardo do Campo mandou pra gente e a música que ele solicitou, Inesita Barroso cantou, de Laureano, Moda da Pinga, e o João Pedro ofereceu para todo o pessoal da Cultura de São Paulo. Muito obrigado, Rádio Cultura Brasil. Obrigado, viu? João Pedro de São Bernardo do Campo. E vamos seguindo. Agora Pedro Benza da Estrada e Celinho Boiada para João José Machado do Centro. Depois Tonico Tinoco cantando Festa do Baiano. Para Manuel Lázaro da Silva, do bairro Jacu, em Lambari, estado de Minas Gerais. Boiada triste, boiada, na estrada cheia de pó. Boiado meu coração, também caminha tão só, levando junto a saudade, velha esperança guardada. Vai carregando a tristeza, a passo lento na estrada. Casada, a mãe que nunca me esquece. Meu pai de certo está velho, o irmão já nem me conhece. A lua me beija o rosto, vai serenata aonde eu durmo sozinho. As estrelas são meus guarda, posso dormir sossegado. E quando elas vão-se embora, o sol vem junto a meu gado. Quando uma lágrima rola, caindo do meu olhar, a poeira vai levantando no céu, formando um letreiro, se espalha em letra de cor. De um baiano, eu levei minha viola afinada no goiano, e com cinco moda nova pra estrada experimentando. Eu levei meu companheiro, ajudante de firmeza. Era tão boa, nós cantava na certeza. Foi com convidado por carta, na maior delicadeza, que o baiano garantia de pagar nossa despesa. Nós chegamos lá na festa, era 5 horas da tarde. A fazenda do baiano parecia uma cidade enfeitada de bandeira de diversas qualidades. Eu disse pro companheiro, isso vai deixar saudade. Logo veio a baianinha, veio para esclarecer. Nesta sala tem o baile pra dançar até amanhecer. Naquela sala do meio, por gazão caterecer. Você sobe lá pra cima e vai cantar pro velho ver. Chora lá! Eu disse pra baianinha, isso foi na mesma hora. Eu cantando assim com moda, me despeço e vou embora. Na hora da despedida é que a baianinha chora. Sou caboclo resolvido, digo adeus e vou embora. Nós ouvimos com Pedro Bento, Zé da Estrada e Celinho, de Zé Paiossa, Boiada. Foi o pedido do João José Machado, residente no bairro do Centro, em São Paulo. Muito obrigado, viu, João José Machado, sempre participando por carta, por telefone, aqui do programa Raiz do Brasil. E depois a carta de Manuel Lázaro da Silva, bairro Jacu, Lambari, Minas Gerais. Pediu com Tonico e Tinoco, de Tonico e Sertãozinho, Festa do Baiano. E ele ofereceu especialmente para nós e perguntou para mim como foi as férias. Foi tudo bem, graças a Deus, muito obrigado, viu? Manuel Lázaro da Silva, do bairro Jacu, em Lambari, Minas Gerais. Graças a Deus, tudo bem, tá? E um abraço para você e todo o pessoal aí do estado de Minas Gerais. É o programa Raízes do Brasil. Agora, nós temos um pedido da Nésia Quinalha, de Carapicuíba. Pediu com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, do Zé Fortuna, A Cruz da Vida. Vamos ouvir. No consultório de um médico, um moço triste entrou e disse: doutor, eu quero um remédio para minha dor. Ando triste, aborrecido. O médico o examinou, não encontrando doença, pro rapaz assim falou: o seu mal é uma descrença das longas datas vividas, lembrando as lutas que teve e todas elas perdidas. Por isso tens a existência cansada, desiludida, de tanto arrastar pro mundo a pesada cruz da vida. Hoje naquele circo, pra esquecer sua amargura, veja naquele palhaço a mais feliz criatura. Ele faz rir quem está triste com as suas diabruras. Só assim se distraindo, a sua mágoa tem cura. curar. Moça, abaixo a cabeça, é mais triste responder. Se este é o meu remédio, minha esperança morreu. O palhaço alegra os outros, tendo em pranto os olhos seus. Não tenho cura porque aquele palhaço sou eu. Nós ouvimos com Zé Fortuna Pitangueira e Zé do Fole, do Zé Fortuna Cruz da Vida, pedido de Nésia Quinalha, residente em Carapicuíba, ofereceu para todos os atendentes aqui da Rádio Cultura Brasil. Todos aqueles rapazes, moças muito simpáticos, que são sempre atendendo os telefonemas dos nossos ouvintes e anotando os pedidos feitos para o programa Raiz do Brasil. Nésia Quinalha, muito obrigado, um grande beijo para você também, tá? É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, audição de sábado. Na primeira hora, como vocês estão percebendo, sempre com as colaborações dos nossos ouvintes, além das músicas escolhidas por eles também. E agora, por exemplo, vamos atender ao nosso querido José Silva. José Silva Brito de Boituva, que mandou um e-mail pra gente pedindo com Nestor da Viola, Cana Verde. E depois, o pedido de Mauro Dantas, da Freguesia do Ó, que pediu com As Galvão, Viola Sem Defeito. Viola de pino, toda enfeitada de fita, minha viola de pinho, toda enfeitada de fita. Aperto ela em meus braços, por ser mulher e bonita. Aperto ela em meus braços, por ser mulher e bonita. Não pegue na minha viola, não gosto que ponham defeito. Não pegue na minha viola, não gosto que ponham defeito. Só toca na minha viola quem canta bonito e tem força no peito. Só toca na minha viola quem canta bonito e tem força no peito. Viola minha viola, morena cor de canela. Viola minha viola, morena cor de canela. Ela suspira em meus braços e eu choro nos braços dela. Ela suspira em meus braços e eu choro nos braços dela. Não pegue na minha viola, não gosto que ponham defeito. Não pegue na minha viola, não gosto que ponham defeito. Só toca na minha viola quem canta bonito e tem força no peito. Só toca na minha viola quem canta bonito e tem força no peito. Viola minha viola, moreninha feiticeira. Viola minha viola, moreninha feiticeira. Podes deixar-me amanhã, mas te quero a vida inteira. Podes deixar-me amanhã, mas te quero a vida inteira. Não pegue na minha viola, não gosto que ponham defeito. Não pegue na minha viola, não gosto que ponham defeito. Só toca na minha viola quem canta bonito e tem força no peito. Só toca na minha viola quem canta bonito e tem força no peito. Viola de 12 cordas, bem podia ser de 6. Viola de 12 cordas, bem podia ser de 6. E o amor que já foi meu, podia ser outra vez. E o amor que já foi meu, podia ser outra vez. Não gosto que ponham defeito. Não gosto que ponham defeito. Nós ouvimos com Nestor da Viola, do Tonico e Tinoco, Cana Verde, pedido de José Silva Brito, residente lá em Boituva, e oferecendo para o Nestor da Viola, que apresentou Cana Verde. Aniversário dele é depois de amanhã, dia 3 de novembro, não é isso? Hoje é dia 1 de novembro, então depois de amanhã é que eu tinha falado aniversário do nosso querido Nestor da Viola. E amanhã aparece o aniversário do Padre Moura, né, Padre Moura? Já os nossos parabéns e felicidades, tá? Ou será também junto com o Nestor depois de amanhã? Só não tenho certeza disso. Mas parabéns e felicidades de qualquer forma para os dois. José Silva Brito de Boituva, muito obrigado, viu? Sempre participando com a gente do Raiz do Brasil. Pedido depois do Mauro Dantas, a Freguesia do Ó, com As Galvão, Beira e Marilene, de Altos Campos, Viola Sem Defeito. Dedicou para todos os ouvintes e para toda a equipe da Rádio Cultura Brasil. Mauro Dantas, da Freguesia do Ó, muito obrigado. Agora uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já, daqui a pouquinho. Toda Música completa 14 anos e para comemorar, um programa especial com trechos inéditos das melhores entrevistas do ano. Não tem mais esse lance de em cada barzinho que você vai, tem sempre um cara com violão ou cantando bossa nova. Toda Música, 14 anos. É muito difícil os músicos instrumentistas terem assinatura. Eu acho que isso é a pedra filosofal deles, assim, porque a voz tem o timbre. acho que a gente precisa olhar mais para esses instrumentistas também. É uma coisa que eu tenho falado muito. Olhar, não que não estejam olhando, eu acho que estão olhando, mas o foco é muito para as novas cantoras e tal. E essa nova geração de instrumentistas que são fabulosos. Toda música especial 14 anos. Quarta a 1 da tarde aqui na Rádio Cultura Brasil. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Diariamente, a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Esbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã. Uma hora inteira dedicada aos ritmos do Nordeste. Cenário Nordestino. Todos os domingos, às 7 da manhã. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7 da manhã e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Bem, ouvintes, estamos de volta com a segunda hora do programa Raízes do Brasil. E nós temos hoje, nos estúdios da Rádio Cultura Brasil, como convidado, Nestor da Viola. Muito bom dia. Bom dia, Ibo Cury. Bom dia, Alfrânio. Bom dia a toda a equipe do Raízes do Brasil. Bom dia para a Terezinha, para a Mariana. E para toda a equipe que faz parte da grande família Rádio Cultura. Beleza. O Nestor da Viola está aqui hoje para falar do mais recente trabalho. Antes de começar a falar sobre esse trabalho novo do Nestor da Viola, já vamos para a primeira atração musical, adaptação do próprio Nestor. É um folclore paulista, Ferreirinha na Viola. Vamos ouvir. Com Nestor da Viola, folclore paulista, numa adaptação própria do Nestor, Ferreirinha na Viola, uma das 20 faixas que compõem este CD. Volume 4, Nestor da Viola, o violeiro mais sertanejo do Brasil. A história da carreira do Nestor já é conhecida do público. Em 1950, começou na Rádio Clube de Birigui, apresentando-se com o irmão Arlindo Francisco. No princípio dos anos 60, mudou-se para a cidade de São Paulo. Começou a frequentar na Rádio 9 de Julho o programa Crepúsculo Sertanejo, dirigido pelo radialista e compositor Geraldo Meirelles. E naquele programa conheceu o compositor José Ferreira Lemos, o Nísio, que estava à procura de um parceiro para a formação de uma dupla. Criou-se então a dupla Nísio e Nestor. A dupla se desfez em 1966 com a morte de Nísio. Pouco depois, Nestor formou novamente dupla, agora com o irmão, aliás, com o próprio irmão Arlindo. Desta vez com o nome artístico de Nestor e Nestorzinho, que em mais de 10 anos de atuação, essa dupla gravou mais de 30 discos. Beleza, não, Nestor? Beleza, beleza. E agora, como Nestor da Viola, CDs, solo de viola, você já produziu com esse o quarto? Bom, desta série, o violeiro mais sertanejo do Brasil, Muibo, realmente é quatro. Mas quando eu tinha outro slogan... O príncipe da viola? É que foi dado pelos meus dois padrinhos, o Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja, e pelo saudoso Tunico da dupla Tunico Tinoco, que era Nestor, o príncipe da viola. Eu tenho mais quatro discos que foram quatro vinil, né? Quatro LPs. Quatro LPs. E graças a Deus, Muibo, o Nestor da Viola, que sou eu, graças a Deus, tive muita sorte. Meus discos continuam em catálogo nesses 10 anos sem ninguém tirar de catálogo, né? Maravilha. Foram lançados, inclusive, em Portugal pela gravadora Moviplay. Moviplay, né? Como Nestor, não é Nestor da Viola, é Nestor da guitarra portuguesa. Ah, é? Os portugueses acham que o Nestor toca guitarra e não viola. E não viola, exatamente. Vamos seguindo agora com mais um grande sucesso, né? Do Ted Vieira e Biguá, com Nestor da Viola, Capelinha do Chico Mineiro. Thank you. Nós ouvimos com o Nestor da Viola, do Ted Vieira e Biguá, Capelinha do Chico Mineiro. Fala um pouquinho sobre esse novo trabalho, quem fez a produção, se foi você mesmo, quem fez a produção. Bom, a escolha do repertório só pode ter sido sua mesmo, né? Exato. A escolha realmente das músicas foram minhas. Agora, eu tive o apoio no estúdio do grande Mococa, da dupla Mococa e Paraíso, ele me ajudou bastante. Aliás, tem o nome dele no CD, ele foi o produtor praticamente do estúdio, ah, né? É. Beleza. Então, temos aí no acompanhamento também do violão o nosso Adão da Viola. O Adão também trocou o nome. Antigamente era Adão e Eva, lembra? É mesmo. O Adão tinha uma dupla com a irmã que era Adão e Eva. O pai dele era dono do Circo Carrapicho há muitos anos. Nossa. Você trabalhou com ele, inclusive? Eu tenho a impressão que já trabalhei com eles, com o Minhotião. E o Adão também mudou o nome. De pouco tempo pra cá é Adão da Viola. Exato. Aliás, é muito bom, né, Will? Ah, nem fale. É isso aí. Vamos ouvir mais um grande sucesso que o Nestor da Viola incluiu neste O Violeiro Mais Sertanejo Brasil, volume 4, do Anair de Castro, Jaque Caminheiro. Com Nestor da Viola, de Anair de Castro e Jaque Caminheiro. Só sucessos mesmo e músicas conhecidas que o Nestor da Viola reuniu para completar as 100 mais tocadas no Brasil, não é isso? Perfeito, Muíbo. Nos CDs anteriores ele já tinha feito boas seleções e essa também com mais 20 músicas ou 19 músicas já conhecidas, sucessos. E o Nestor da Viola completa nesse volume 4 as 100 mais tocadas no Brasil que o Nestor fez questão de gravar em CDs, não é isso? Aliás, Muíbo, se você me permite, a pesquisa que eu fiz sobre o repertório de todos os meus discos é um trabalho de muitos anos. Você se lembra que eu trabalhei 32 anos como divulgador na gravadora Chantecler e Continental, onde você também gravava com o teu parceiro, né? É verdade. E eu viajei o Brasil de ponta a ponta e sempre pesquisando as músicas, as melhores do século, né? São músicas que não morrem nunca, né? Então, não precisa a pessoa ser um grande violeiro para gravar um bonito CD de solo de viola e vender sempre. Tem que saber escolher o repertório. O repertório é importante. Aliás, é um trabalho de solo de viola contendo grande sucesso. Trabalho independente gravado na Moviplay e que foi realmente, o Nestor já falou, produzido pelo Mococa. Isso. Então, vamos ouvir mais uma composição. Agora, relembrando de Morena e Moreninha, o grande sucesso João Boiadeiro. Nestor da Viola, de Morena e Moreninho, João Boiadeiro, uma das 20 faixas que compõe o CD do Nestor da Viola, Violeiro Mais Sertanejo do Brasil, volume 4. Mais um sucesso do Tião Carreiro e Dino Franco Amargurado, que você também incluiu. Essa Guarani é muito bonita, né? Uhum. Inclusive, eu quero dedicar essa música para a Dona Nair, né? Alex, que está ouvindo também, a esposa do Tião Carreiro. É a viúva do Tião Carreiro, né? É, dona Nair. E Alex e a filha, né? Alex e a filha. Estão vindo lá na Zona Leste também. Dedico para elas essa música aí. Amargurado. A quarto CD de Nestor da Viola. Vamos ouvir. Nestor da Viola, de Dino Franco e Tião Carreiro, Amargurado, que o Nestor também incluiu aqui nesse CD de sucessos, dos 100 mais tocados, 100 grandes sucessos da música sertaneja no Brasil. E esse já é o volume 4 do Nestor da Viola. E ele ofereceu para a viúva e a filha Alex. Do nosso querido e saudoso Tião Carreiro. Você é professor de viola, está investido no trabalho solo também. Claro. Você pretende desenvolver algum trabalho inédito com seu irmão? Bom, nós temos uma ideia de gravar pelo menos mais um CD, né, Buíbo? Deixar uma lembrança. Os ouvintes estão pedindo há muito tempo, né? Que Nestor e Nestorzinho gravem mais um disco, né? Porque nós gravamos. Mas CD é importante, poxa. É. Afinal, a dupla é conhecida, a dupla tem grandes sucessos, a dupla é inesquecível. Só com o Relógio Quebrado, Nestor e Nestorzinho vão se perpetuar na música sertaneja. Então, é até justo que realmente você e seu mano gravem mais alguma coisa para o público, não é isso? Precisa, né? Precisa porque tem que dar sequência ao trabalho, né? Deixar lembranças para a juventude, se espelhar nisso e sempre divulgar a música raiz, né? Perfeitamente. E agora, o grande sucesso do Lorival dos Santos e Teddy Vieira, que o Nestor da Viola incluiu aqui no seu CD, Pagode em Brasília. Isso é bonito.